Este é o estudo do ensaio escrito por Elsa Arzenberg, chamado Arte e Conhecimento, Rompendo Limites. Foi publicado no Jornal da USP em 2006, dia 12 de novembro. É um ensaio de 2 páginas aqui no Jornal da USP. E eu li no dia 20 de março de 2007. A proposta do ensaio é estudar as conexões entre arte e conhecimento, ou arte e ciência. E é proposto a ideia de que não existe uma oposição entre as duas coisas. Esta ideia é um tanto quanto óbvia, né, de que não existe oposição, e também a ideia que é colocada aqui, de que no processo da investigação científica é necessário ter criatividade tanto quanto o artista, também não é uma ideia nova. Na teoria dos 4 discursos aristotélica, é previsto que do discurso poético, que é o primeiro, surgem os discursos retórico, dialético e analítico, e a ciência, trabalhando no discurso dialético, precisa necessariamente dos discursos retórico e poético, sendo, portanto, o processo imaginativo e criativo tão necessário para a ciência quanto é necessário para a arte. Isso me pareceu sempre muito óbvio. E o pensamento não pode ser separado de forma que nós dividamos a nossa razão em pensamento científico e imaginação artística. Essa forma de ver não está muito correta. Na realidade, o nosso pensamento é uno, é integral. Nós pensamos, imaginamos e raciocinamos tudo no mesmo conjunto, somos uma pessoa só, não podemos ser divididos em departamentos. Então a matéria aqui me parece óbvia, ela não acrescenta nenhum novo problema e também não propõe nenhuma solução para um problema anterior, não esclarece absolutamente nada. Então, só para colocar, é citado aqui o Leonardo da Vinci como exemplo, né? De fato, Leonardo da Vinci, ele possui aquela forma de expressão conceitual tipicamente artística, né? Ele desenhava muito mais do que escrevia. Então, daí ser usado como exemplo do cientista que trabalha com uma base artística. Agora, nós podemos dizer que, do ponto de vista imaginativo e criativo, todos os cientistas passam por um processo, como expresso na teoria dos 4 discursos, um processo de lida com o discurso poético, com os símbolos poéticos. Então, eu achei o artigo bastante simples. Fala coisas óbvias, como, por exemplo, que conforme a tecnologia evolui, a ciência evolui, a arte muda junto, porque os materiais são diferentes, as técnicas são diferentes, etc. Quer dizer, o artigo está chovendo no molhado, né? Está dizendo coisas que, na minha opinião, são muito óbvias. Não tem como alguém não saber disso aqui, não precisa de um artigo para se dizer. Só não digo que é uma perda completa de tempo, porque o artigo é pequenininho, é um ensaio de 2 páginas, então não faz perder tanto o nosso tempo, né? Basicamente é isto aí.